Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Peço ao secretário que faça a oração para que nós possamos dar início. Peço ao secretário que faça a chamada. Aloysio Pereira. Djalma Santos Pereira. Eduardo Luiz Pereira Furbeto. Presente. Glauco Rabelo. Presente. Isaías Pichara. Presente. José de Mateia de Lima. Presente. Lázaro Divino de Oliveira. Presente. Marco de Novaes. Presente. Maurílio Antônio Pereira. Presente. Rômulo Nascimento Júnior. Sidney Novaes Campos. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Convido e peço a Aurinha que faça a leitura da ata e das correspondências também. Ata da 15ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da Câmara Municipal, da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Campos Gerais, Minas Gerais, realizada às 19 horas do dia 17 de abril, do ano de 2017, sob a presidência do senhor Glauco Rabelo. Feita a chamada pelo secretário, estando presentes os seguintes vereadores: senhor Aloysio Pereira, senhor Djalma Santos Pereira, senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta, senhor Glauco Rabelo, senhor Isaías Pichar, senhor José de Mateia de Lima, senhor Lázaro Divino de Oliveira, senhor Marcos de Novaes, senhor Maurílio Antônio Pereira, senhor Rômulo do Nascimento Júnior e senhor Sidney Novaes Campos. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, o senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura de correspondências recebidas. Ofício número 037/2017, do prefeito municipal, senhor José Eugênio da Silva, encaminhando o projeto de lei número 018/17, que estabelece diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou que fosse feita a distribuição do projeto de lei número 018/17. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, o senhor presidente colocou em discussão e votação, mediante parecer das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, Educação e Saúde, Agricultura, Indústria e Comércio, e Viação, Obras, Bens e Serviços Públicos, o projeto de lei e proposta de projetos de lei a saber. Projeto de lei número 017/17, que autoriza fazer adiantamento salarial, este foi aprovado em única discussão e votação por 10-0, com dispensa de interstício regimental. Proposta de projeto de lei número 05/17, que dispõe sobre a fiscalização para aquisição de bens móveis e imóveis dentro do município de Campos Gerais, Minas Gerais, esta foi aprovada em única discussão e votação por 10-0. E proposta de lei, de projeto de lei, número 04/17, que dispõe sobre a mudança de mão de direção em via pública dentro do município de Campos Gerais, Minas Gerais, essa foi aprovada em segunda discussão e votação por 10-0. Recebemos a visita do senhor José de Carvalho Filho, que palestrou sobre a reforma da Previdência Social e sanou dúvida da população Campos Gerais. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão com a lavratura da presente ata, que segue assinada por todos os vereadores presentes. Campos Gerais, 17 de abril de 2017. A presente ata se encontra em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aurinha, lê as correspondências, por gentileza. Ofício número 039/17. Convite faz. O prefeito José Eugênio da Silva convida a Câmara Municipal, em nome do senhor, do seu presidente e demais vereadores, para participar da divulgação de propaganda da realização da 24ª Festa do Peão, que acontecerá nos dias 14 de 9 de 2017 a 17 de 9 de 2017. Certo de contarmos com a sua colaboração, atenciosamente, José Eugênio da Silva. Ofício número 041/17. Convite faz. Solicito de Vossa Senhoria a gentileza de indicar um vereador para compor a comissão de fiscalização da 24ª Festa do Peão, que será realizada nos dias 14 de 9 de 2017 a 17 de 9 de 2017. Atenciosamente, José Eugênio da Silva. Ofício número 018/2017. Solicitação faz. Considerando a necessidade de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação do município, Lei número 3.168/15, de 23 de junho de 2015, solicito a indicação de um representante da Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores para compor a comissão coordenadora. A referida comissão será composta por membros indicados pela instâncias constante no plano municipal, que terá a responsabilidade de coordenação do monitoramento e avaliação do plano municipal de educação deste município. Atenciosamente, Roseli Cristina de Menezes Pereira. Ofício número 074/17, respondendo à indicação número 71, 72 e 73. Ofício número 076, respondendo à indicação número 75/17, do senhor Sidney Novaes Campos. Ofício número 75, respondendo à indicação 74, do vereador senhor Eduardo Luiz Pereira. Número 77/17, respondendo à indicação número 76/17, do vereador Maurílio Antônio Pereira. Ofício número 038/17, atende solicitação. Acusamos o recebimento do ofício número 71/17. E anexamos os decretos de número 2065/14, do senhor Rosendo Pieve Pereira, e número 2260/15, do senhor Hernani Miarelli. Essa resposta é para o vereador Glauco Rabelo, Rômulo do Nascimento Júnior. Tem a cota aí, já não tem? Indicação número 077/17, do vereador Sidney Novaes Campos. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que através da Secretaria Municipal de Obras e Vias Urbanas viabilize a instalação de postes e luminária na rua Júlio Braz Pereira, próximo à casa de números 748. Justificativa. Atendendo à reivindicação da população local que reclama a ausência de luz nessa região. Indicação número 079/17, do vereador Rômulo do Nascimento Júnior. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que através da Secretaria Municipal de Transporte e Estradas Vicinais, providencie a recuperação da estrada que permite o acesso às comunidades rurais dos Dois Paus, Ribeirão da Onça e Mato Dentro. Justificativa. A comunidade local reclama que a estrada encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando o escoamento de café produzido, principal fonte de renda da população. Indicação número 080/17, do vereador Rômulo do Nascimento Júnior. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que através da Secretaria Municipal competente, providencie a recuperação do calçamento da rua Dom Otto Mota, próximo ao supermercado do Maurício. Justificativa, a referida rua necessita de urgentes reparos, pois encontra-se em péssimo estado de conservação. Indicação número 81/2017, do vereador Sidney Novaes Campos. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Administração o retorno das atividades da Guarda Municipal nas portas das escolas do município. Justificativa. Tendo em vista os problemas ocorridos nas proximidades das escolas envolvendo alunos, faz-se necessário a presença constante dos guardas municipais nas entradas e saídas de alunos durante o expediente escolar. Indicação número 82, do vereador Sidney Novaes Campos. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que viabilize, junto à Secretaria Municipal de Administração, uma cópia de todos os contratos celebrados para a realização da Festa do Peão de 2017, em especial dos artistas e locatários do espaço público do Parque de Exposição, bem como do contrato de exclusividade do fornecimento de cerveja no referido local. Justificativa. Tendo em vista o ato fiscalizatório por parte dos vereadores, é contínuo e que contratos de fornecedores e artistas deverão ser publicados e a conhecimento de toda a sociedade. Indicação número 83/2017, do vereador Isaías Pichara. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que viabilize junto à Secretaria Municipal de Obras e Transportes a possibilidade de retornar para a mão dupla de direção com estacionamento de um único lado, a rua Prefeito Jorge de Paula Menberg, passando pelo cruzamento da rua Tomé Soares de Oliveira até a Avenida Francisco Vinhas Arantes. Tendo em vista que a rua é muito longa e os moradores que dirigem veículos têm que fazer volta no quarteirão para estacionar ou entrar e sair de suas residências. Indicação número 084/2017, do vereador Sidney Novaes Campos. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Obras a limpeza ao redor do campo da Vila Nova, bem com a irrigação do gramado, pois no mínimo uma vez por semana. Justificativa. Tendo em vista as péssimas condições de conserva do referido local, faz-se necessário maiores cuidados com o patrimônio público. Ofício número 09/2017, do vereador Isaías Pichara. Excelentíssimo senhor prefeito, solicito a Vossa Excelência explicações sobre o não funcionamento das câmeras de monitoramento instaladas nas vias públicas de Campos Gerais. Atenciosamente, Isaías Pichara. Projetos já são Está só a lei de diretriz orçamentária, né? E não teve nenhum que foi distribuído. Não. Para ser distribuído. A palavra permanece aberta a todos os vereadores, aqueles que quiserem fazer uso, o momento é exato. Uma boa noite, senhor presidente Grau Cabelo, secretário Lilo, os demais vereadores que aí se encontram. Boa noite, Diário Independente, Engenharia Notícia, Jornal Cidade, e os amigos que se encontram no plenário aí, senhores e senhoras, todos sejam bem-vindos, hoje e sempre. Fiquei muito satisfeito com o DENIT essa semana passada, uns 40, 50 dias atrás, cobrei alguns serviços na região aí, beirando o asfalto, a entrada do Gardino na mesma. Liguei lá no responsável do DENIT lá, veio e avaliou a entrada do Gardino lá, o ônibus não encosta lá, porque não cabe, o ônibus encosta lá na frente, porque não tem espaço para o ônibus encostar na antiga entrada. As crianças estão correndo risco de vida lá na frente, encosta lá na frente, tem que vir pelo asfalto para entrar ali. E eles veio cá, avaliou a entrada dos dois pau também. Dois pau um. Veio, avaliou, faz uns 40, 50 dias. Tem a entrada da Angélica também, Mando Gama. Ele ligou essa semana para mim, disse que no máximo nesses 10 dias vai ser feito o serviço lá. Faz uns 40 dias que eu cobrei. Nesses 10 dias vai ser feito o serviço. Inclusive a máquina está na região de Alfena, as máquinas, fazendo algum serviço lá. Fiquei muito satisfeito. E tem algumas cobranças aí também que não foi realizado, foi cobrado pela prefeitura, né? O Bar da Fia lá mesmo, que morro lá, o pessoal tem cobrado faz dias com frequência. Inclusive a Fia está fazendo um baixo assinado lá, para ver se toma providência, para ver se arruma a estrada lá. E eu acho isso uma vergonha, ter que fazer abaixo assinado para arrumar a estrada, né? Será que tem que fazer abaixo assinado também para receber o PTU, alguns impostos ou não? Será que o prefeito vai ter que fazer, a prefeitura? Eu acho uma vergonha isso. O Donizete Brito Araújo me cobrou ontem uma tabuca, faz 2 meses que ele pediu lá na grama, 3 meses. Até hoje não foi feito o Motaburra, o conserto lá. 2 meses atrás eu pedi 2 caminhões de entulho, perto do Dr. Luiz, lá na grama, no fundo da venda do Sr. Roberto antigo lá. Ontem eu passei lá, olhei, até hoje não foi posto os 2 caminhões de entulho lá. Né? A gente fica até envergonhado com certas coisas, viu? E o pessoal do campo, lá da Vila Nova também, tem os terrenos beirando da prefeitura lá em Roda do Campo. Está cheio de entulho, tá péssimo lá. Está cobrando a limpeza lá. E vê se o caminhão pode, da pipa, pode aguar lá a prefeitura, pode ceder o caminhão, aguar o campo lá. O campo lá vai morrendo, secando o mato, né? Virando terra, né? E o povo tem cobrado também a guarda municipal, você entendeu? Faz muita falta, né? Na segurança, nas escolas, que as crianças saem, correm risco de vida, né? Pode ajudar muita coisa no trânsito, né? O pessoal tem cobrado. E o pessoal também tem comentado, às vezes critica os vereadores. Eu acho que cada um está tendo o seu trabalho, a sua função. Cada um desempenha naquilo que, né, que procede. E tem condenado também, negócio de diária, essas coisas. Diária todo mundo tem, até o prefeito tem, sempre teve. Né? Os 3 primeiros meses do ano passado foi gastado em diária R$ 25 mil entre os 3 primeiros meses. Esse ano foi gastado 8 mil. Onde está o erro? Será que antes, no ano passado, será que não tinha fiscalização? Né? Será que não tinha lei? O que está de errado aqui? A partir de hoje eu vou fiscalizar uma bala aqui que entrar aqui. Mas na prefeitura também eu vou fiscalizar. Festa de peão é tudo. Onde tiver o dinheiro público, eu vou fiscalizar. Vou ver que tem transparência. Né? Hoje tem tudo. Antes não tinha nada. Eu vou fiscalizar, mas vou fiscalizar com vontade. Montar uma auditoria capacitada, qualificada no seu trabalho, competente, para nós fazer o serviço. E é isso aí. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. A palavra permanece aberta aos vereadores, aqueles que quiserem fazer uso. Boa noite a todos que se encontram. Boa noite, meus companheiros de trabalho. E o nosso companheiro Porfírio, nós não vamos ter que fazer, foi não que o Hunter, que é o chefe de transporte, já prometeu que da manhã para depois vai mexer lá no Morro da Fia. E, porque as máquinas estão tá para outros lugares, que é muito, o município é muito grande. E, de fato, tem máquina, tem três máquinas, mas uma está com um problema, está chegando as peças. Já era para estar até pronta, mas pode aguardar por esses minutos, não precisa. Não, que vai arrumar lá. Falou hoje para mim, tive com ele, a FIA até esteve aqui hoje pessoalmente para conversar comigo aqui. Ele me liguei junto com ela, para ele dar mais certeza, e vai dar providência de arrumar lá, sim. Já está tudo resolvido. E aproveitando já também, e falar para vocês, para os outros 10 vereadores que aqui se encontram, que o dinheiro lá para o hospital já foi repassado, viu? Desde a semana passada, o dinheiro foi repassado e até agora nada da maternidade. Então, vocês vão agarrar nessa causa aí junto, como foi combinado, que eu falei para vocês, enquanto não resolver certinho, vamos repassar esse dinheiro. E o dinheiro já foi repassado, o Zé Pesudo, eu entrei em contato com ele hoje, ele está para a posse de Calda, foi resolver uns problemas lá, mas ele estava na estrada, me atendeu e falou, já passei o dinheiro desde a semana passada. E essa semana também tornei a perguntar, mas para ter uma certeza do que eu estivesse falando, e já foi passado o dinheiro e durante esses 30 dias que foi combinado, se ela não abrir de novo lá a maternidade, o repasse do mês que vem ela pode saber que não vai ser repassado, mesmo que eu brigue com vocês tudo aqui, ou com o prefeito junto, mas não vai passar por cima de nós aqui, porque o dinheiro da população, o dinheiro é do município, o dinheiro não é nosso, mas nós que está na responsabilidade de fiscalizar eles, e nós vamos tomar providência. Ela não vai achar que vai passar gato por lebre, como nós chamamos ela aqui no plenário várias vezes. Ela enlubriou nós, fez nós de bobo, não veio dar explicação nenhuma para nós. Então, eu peço para vocês me ajudar nessa tarefa aí, porque eu sozinho eu não vou dar conta, vocês estão vendo que nem nós 11 está comendo fogo com ela. Você aperta de um lado e ela pula do outro. Mas agora o dinheiro está lá depositado na conta já. E agora ela vai ter que dar uma providência. Se ela não abrir lá, o dinheiro do mês que vem, ela pode fazer a prestação de conta certinha, que centavo por centavo, eu quero saber onde foi. Dessa vez, não vai ter como passar nós de bobo aqui mais não. Se ela não passar a prestação de conta certinho, nós vamos, o mês que vem, nós vamos unir nós tudo aqui, que já nós, para resolver isso, que nós não podemos deixar o prefeito passar mais outro repasse, porque se passar mais um, já vai 2 meses, e essa maternidade vai acabar fechando definitivo. E se nós não pegar firme, o dinheiro foi repassado por esse motivo, foi acertado com ela aqui, foi acertado, inclusive o Lio no dia não queria que passasse, muitos vereadores aqui não queriam, mas chegou no bom senso que eu sozinho não aguentei segurar. Mas eu peço ajuda para vocês agora, que agora está na hora de cada um contribuir sobre esse problema. Viu? Por enquanto, só isso que eu tenho para falar. A questão da maternidade, eu sou o primeiro a tomar providência, porque eu não falei nada ainda, porque eu não sabia se tinha passado dinheiro, eu não posso passar o carro na frente do boi, né? Mas agora, já que passou, eu sou o primeiro a partir de amanhã, vai ser cobrado, vai ter que tomar a providência com maior rapidez do mundo, entendeu? Ela prometeu que ia passar o dinheiro, já que o dinheiro chegou, né? Eu sou o primeiro a tomar a providência, entendeu? Qualquer hora eu chego lá e rasgo o verbo mesmo, e vai ser amanhã. E qual que foi o valor, Isaías, que passou, você sabe? Passou 41 mil e poucos. 41. Ô, senhor Porfírio, o senhor, com todo respeito, mas se o senhor não sabia, era só falta o senhor ir lá no prefeito e tomar as providências, viu? Procurar certinho. Ah, mas a semana passada eu já procurei. Hoje é segunda-feira, começou a semana. Semana passada que passou. Sexta-feira, se você tivesse ido lá procurar do prefeito... Eu não posso estar por conta do prefeito todo. Deixa eu falar, depois você fala. Gente, a hora que na sexta-feira o senhor procura ele, que aí na segunda o senhor tem a aparecer. Ou tipo segunda-feira, igual hoje mesmo, eu fui lá na parte de cedo e perguntei para ele, viu? Obrigado. Estou dívida, estou por conta do prefeito, eu estou perdido. Tem mais coisa, tem meus compromissos, me faz. Aqui, a palavra permanecendo já diz, Jalma, vai fazer uso? Boa noite, senhor presidente, vereadores, o Diário Independente, Cangiri Notícia. E ao pessoal que está nos prestigiando. Senhor presidente, hoje eu queria falar de semana passada, eu estive em Belo Horizonte, no gabinete do deputado Duarte Bechir, e fui atrás de um recurso para o nosso distrito de Córrego do Ouro. E voltei muito contente com ele, né, que é um deputado que ele nos ajuda muito, Córrego do Ouro, sempre está presente, um deputado participativo da comunidade, sempre está apoiando, nos ajudando com o Córrego do Ouro, inclusive com vários recursos de emenda parlamentares, como a ambulância na Vila Vicentina, que ele tem feito um trabalho muito bom, tem feito um trabalho muito bonito lá na Vila Vicentina, onde todo ano é destinado um recurso para lá. E esse ano eu falei com ele que eu tinha muita vontade, não só eu, como várias pessoas, a juventude de Córrego do Ouro, em construir um calçadão lá em frente à praça, em frente à Praça da Matriz. Então, já aproveitando que já vai ser feita a reforma na praça, e falei com ele, conversamos bastante, falei com o prefeito, falei com o vice-prefeito, apoiaram também, e através de emenda parlamentar, esse ano, ele está destinando para a construção desse calçadão, né, um recurso no valor de R$ 80 mil, para ser construído lá em Córrego do Ouro. Então, eu acredito que vai ser, né, muito bom para nós, com a praça nova, com a reforma da praça, que deve começar essa semana ou a semana que vem. E com a construção, talvez até no final do ano, início do ano que vem, já estamos construindo esse calçadão. Né. E eu queria também não deixar de falar do vice-prefeito, do prefeito, porque hoje ainda fui lá, presenciei lá, no campo do Cruzeirinho, lá em Córrego do Ouro, o centro esportivo que está fazendo lá, é uma das coisas muito boas, né? Não deixar de dar os parabéns pelo trabalho deles, que é a iniciativa deles. Eu fiquei muito contente em ver o que está sendo feito lá. Está sendo aproveitado o campo, que o campo já tinha, ele estava desativado há muitos anos, e está sendo construído lá um centro esportivo para crianças, né, para os adultos, para jovens, com pista de caminhada, com várias atividades lá. Então, não deixar de falar também que, às vezes, a gente só fala cobrando, falando das partes negativas, e a gente não pode deixar de falar as partes positivas também. Né? Parabéns, muito bom, trabalho muito bem feito. E eu queria também falar que eu já fui... Essa semana, inclusive, fui 3 vezes abordado lá por várias pessoas da zona rural, em questão do lixo, que eles estão tendo muita dificuldade em questão do lixo, que eles não estão tendo onde jogar o lixo lá em Córrego do Ouro. Então, já foi tirado umas lixeiras, e eu até, inclusive, não falei com o vice-prefeito, ainda não falei com ele, até fiz o compromisso hoje mesmo, várias pessoas de lá da zona rural me procurou, Já fiquei com compromisso de falar com o vice-prefeito para a gente tentar resolver isso daí. Eles estão clamando muito, com muita dificuldade, não estão tendo onde jogar o lixo. Então, eu acredito que pode ser resolvido e vai ser resolvido isso daí. Boa noite. Permanece franqueada a palavra, aquele que quiser fazer uso dela. Boa noite a todos. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, novos colegas aí. Boa noite à plateia que está nos assistindo aqui. O senhor presidente, na reunião passada, Vossa Excelência disse sobre o aumento do salário, né? Aí eu puxei ali quanto que eu dei de aumento quando eu fui presidente dessa casa aos novos colegas funcionários da casa. A gente vê que eles merecem até mais. Mas na época foi um aumento de. Teve um aumento do salário mínimo de 7,94%. Eu dei 10% com os demais vereadores que estavam aqui. Então eu não tive outro tipo de aumento durante o meu mandato como presidente, que foi de 2014 a 2015. Então foi o aumento que eu dei, está aqui na minha mão, projeto de lei, aonde que foi repassado para o possível mais menos de 3% de aumento acima do salário mínimo. Então, o meu aumento que eu dei junto com os demais vereadores, estava o Galo, o Luiz, o Djalma, que estava junto com a gente aqui, e o Lio, foi apenas 10%, foi 2,6%, que eu não lembro certinho mais, que foi o aumento repassado aos servidores dessa casa. Só o que eu falava antes. Perfeitamente, seu vereador. Nós salientamos sobre essa matéria e nós não falamos em percentuais, não, mas é muito bem lembrado, até porque o senhor, qualquer um, a mesa diretora, ninguém dá aumento sem a referendo do plenário. Muito bem lembrado, não tem dúvida nenhuma. Os demais vereadores pretendem fazer uso da palavra, o momento ainda é exato. Boa noite a todos. Bem, gente, nós estamos aí com pouco mais de 100 dias de mandato nessa legislatura. E eu, por hábito, eu me acostumo toda a função que eu exerço, eu gosto de me reciclar, de, às vezes, parar para pensar para ver se o meu comportamento, se eu estou agindo de forma justa ou não. E, diante dessa situação, eu tenho buscado colher as informações, os pedidos, os clamores da população, e levado até o setor que tem disponibilidade a solucionar. Tem procurado também fiscalizar não só o trabalho do Executivo quanto do Legislativo, mas a gente também observa que algumas falhas têm acontecido por parte da gente. Aliás, errar é humano, permanecer no erro já é burrice, né? E nesse tempo de 100 dias, pouco mais de 100 dias que eu estou participando desse mandato, a gente tem convivido diretamente com a população. E a gente percebe que a população está observando o comportamento de cada parlamentar, de cada secretário do Executivo. E eu tenho ficado muito satisfeito com a colocação da população, porque eles têm observado a mensagem do bom político com o mau político, do bom representante com o mau representante. Porque nos jornais, na televisão, todo dia está mostrando o que é a política, o que são os representantes que nós elegemos para representar o nosso país, a questão da reforma previdenciária, a questão do Lava Jato, que está aí exposta, entendeu? Então, a população tem acompanhado, desde assim, dos que estão mais próximos aqui no dia a dia, quanto os que estão na zona rural. Parece que está distante, não. Estão todos ligados, estão acompanhando. Eu sei que amanhã muita gente vai parar o seu serviço, vai ligar o rádio para poder ouvir o programa da Câmara, porque a informação está chegando até eles. Eu sei que muitos ligam no Jornal Nacional para tentar ouvir uma notícia boa, mas, infelizmente, só coisas ruins. Parece que o nosso Congresso, o nosso presidente da República, tem reservado só decisões negativas e tristes para o nosso povo brasileiro. E aqui em Campos Gerais, eu tenho observado e tenho ouvido que a população está participando e não é boba, não. Pode até concordar com algumas palavras, alguns questionamentos, mas eles estão muito, muito atentos, muito ligados. E não, vereador Porfírio, entrando no teu pronunciamento, mas eu também fui cobrado em relação à guarda, sabe? Eu acho que nós temos, até esses dias, ainda conversando com o Alcir num determinado lugar, falar, eu não volto para a guarda, não, eu tô de boa, tal, não sei o quê. Então, resumindo, esses desvios que foram desestruturados a guarda municipal, às vezes, para atender um companheiro político, uma questão ou outra, está fazendo falta. Nós temos cobrança diariamente do João Barbalho por sinalização, por quebra-mola, ou, se não, por uma organização no período onde a escola recebe os alunos e no período que os ônibus da zona rural passam para poder levar, conduzir eles até a zona rural. E dois guardas municipais poderiam estar ali ajudando a organizar. E, às vezes, está exercendo outras funções que não... Sei lá, no meu entender, poderia estar sendo executado por outros servidores. Então, esse clamor que a gente está tendo da população, pessoalmente e pelas redes sociais, eu acho que é válido e justo, senhor presidente. Eu gostaria que eu fiz uma indicação, até você leu ela, Aurinha? A indicação da Guarda Municipal? Perfeito? Senhor vereador, eu tenho que retratar com o senhor me ligou de manhã, o senhor esteve aqui hoje de manhã, e ela não veio a plenário, mas ela coincide com a... É a da guarda. Mas sim. Eu retrato então, e... Vamos, então, vamos... Eu quero solicitar um ofício ou que seja um requerimento, senhor presidente, que todos os vereadores que estejam na causa, pedir ao senhor prefeito que tenha carinho com essa instituição que é para ajudar a organizar o município, ver se retorna ela a funcionar, assim como o estatuto dela fala que ela deve funcionar, entendeu? Porque não vou falar que ela está completa, mas vamos trabalhar com o que tem. A gente sabe que o dinheiro público está limitado, mas vamos priorizar, e quem sabe a gente tenha bons resultados com os profissionais que estão ali, né? Estive também com algumas pessoas da zona rural, onde me cobraram manutenção de estrada lá do engenho, né, com os moradores de lá. Me abordou: Galo, nossa estrada está ruim, está péssima, tem muito buraco, e a gente tem que cobrar. Como que você recebe uma abordagem da população para corrigir uma estrada rural e você não leva adiante? Você não leva até o setor que cuida da manutenção? Tem que levar. Nós estamos aqui para isso. Recebi alguma cobrança também na esquina da policlínica ali. Ali foi mudada a mão de direção ali já há algum tempo. Mas, um pouco tempo que eu estava conversando ali, as pessoas que vinham de sentido do poliesportivo ao centro, teve dois que passou direto. Devido que tem a placa de páreo, mas não tem, no açougue do Zetinho ali, não tem a placa de sinalização proibido e adiante. Então, a gente já está acostumado, não passa, porque sabe que lá no semáforo vai dar errado. Mas as pessoas que dirigem de acordo com a sinalização, vai passar ali, vai ter problema, né? E, mais uma vez, a questão da demarcação, as faixas de pedestre nossas já estão ficando em péssima situação, os sinais de pares nas vias do São Benedito, nas vias do Presépio, está ficando... Nós precisamos dessa manutenção. Isso a gente pede, não é para a gente, não. E a gente sabe também que o prefeito ele é cobrado, mas ele passa as dificuldades dele também. Mas se comprar uma lata de tinta por mês, vai resolvendo, vai acabando, vai solucionando, né? Senhor presidente, e gostaria também, há uns dois meses atrás, toda aquela discussão sobre os ônibus que estavam sendo comprados, van, caminhão de lixo, e surgiu muito comentário em relação à forma que estava sendo comprada, né? E até num dia, Vossa Excelência fez um comentário aqui, eu endossei, apoiei, eu acho que nós fomos um pouco injustos, porque quando fala Secretaria de Compras, Secretaria de Transportes, Secretaria de Obras, Educação, Saúde, a gente envolve muito servidor. Em todos os setores, nós temos bons profissionais, temos secretários responsáveis, não são 100%, né? Mas, por parte minha, eu queria retratar, pedir desculpa aos... Quando a gente fala sobre um setor, não é para generalizar, A gente fica triste quando acontece um fato, e esse fato não é o que a gente espera, não é o que a população espera do Executivo, do Legislativo. Então, a gente sabe que muita coisa boa acontece em todos os setores, mas, infelizmente, o que marca é a parte negativa, a parte ruim. E mesmo quando acontece as coisas ruins, a gente sabe que não estão todos envolvidos. A gente sabe que tem pessoa séria que sofre, a gente sabe que tem pessoas sérias que entristecem com os fatos negativos que acontecem no nosso meio público. Né? No mais, gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder representar e levar até o Executivo, até a vocês, vereadores, o que a população vem cobrando da gente. No mais, é só isso. Muito obrigado. Senhor vereador, dois temas. Tratando-se da guarda, hoje, por exemplo, tiveram vários segmentos da escola aqui para perguntar, para falar sobre a guarda. Realmente, ela tem que voltar a funcionar, exercer a finalidade, porque ela foi criada na época, na oportunidade. Tem indicação sua, tem de outros vereadores também. Enfim, será remetido ao prefeito e nós vamos mandar isso amanhã ainda. Quanto a pessoal está ouvindo, está chegando nas comunidades rurais, nas associações que seguem via internet, hoje é um instrumento poderoso, que é o de comunicação, um dos mais poderosos. Então, isso é uma inovação e nós vamos tentar continuar com isso. E a Câmara é aberta dioturnamente, assim como a Secretaria, para deixar bem claro. Ou nos acertos, ou nos equívocos, nos erros, a Câmara vai estar aberta e esses veículos de comunicações que nos dão essa cobertura vai levar a público tudo o que aqui se passa. Continua. Senhor presidente, só queria fazer um convite aqui para todos os vereadores. Diante do que a gente tem vivido no dia a dia, a gente quer acertar o máximo possível. As falhas fazem parte do dia a dia, só não falha, só não erra quem não trabalha, mas quem trabalha erra. Eu queria convidar todos os vereadores a gente constituir uma cartilha informativa para a população saber o que ela vai até na policlínica e que vai ser encontrado o serviço que é prestado lá. Que a população vá até o PSF, mesma coisa, e que a população saiba, de fato, o que ela pode reivindicar aqui na Câmara, o que ela pode reivindicar na educação, no transporte, em obras, porque a lei é única, os direitos são vários, os deveres são vários, mas muita gente, às vezes, chega procurando uma coisa num determinado lugar e recebe uma informação totalmente equivocada. E, uma vez isso estando no papel, que é esclarecimento a todos. Você já pensou, pessoa com dificuldade, abrir uma cartilha e falar assim, gente, eu vou olhar para me ver o que eu tenho para mim, qual o atendimento que eu tenho num PSF, qual o atendimento que eu posso reivindicar lá na educação, qual que é o atendimento que eu posso cobrar dos vereadores e que é a função deles. Então, eu estou convidando vocês para a gente reunir e construir junto essa cartilha. Poderia muito bem fazer sozinho, mas eu acho que é uma iniciativa que nós pode fazer junto aqui na casa. O orçamento da Câmara tem recurso para distribuição de material gratuito, sempre teve. Então, acho que dá para a gente construir isso junto. E é coisa boa para o povo. Obrigado. Perfeito. Permanece. Ao que eles quiserem fazer uso, ainda permanece. Boa noite, presidente. Boa noite, Lio, secretário, vice-prefeito, vice-presidente Porfírio, os demais vereadores, aqui todos presentes se encontram nessa casa. Olha, até, vereador, você falou a palavra que hoje até na pracinha da minha casa onde moro, pessoas das comunidades zona rural comentam a questão de da gente falar que está sendo cobrando, lavando roupa suja e nada, e toda semana as mesmas conversas, as mesmas cobranças. Eu já vejo do outro lado o contrário, vejo Vossa Excelência cobrando, o senhor vice-presidente, até hoje a pessoa só Marquinhos, você parou de fazer suas reivindicações, Eu falei, não estou nem precisando fazer reivindicações, porque eu tenho acesso livre em toda a secretaria, ao gabinete do prefeito. Todas que eu tenho feito pedido, pessoalmente aos seus secretários, têm todos me atendendo o meu pedido. Então, por que eu criticar? Essa semana, quero agradecer que o senhor secretário Hander estava com a viagem marcada para Poços de Caldas, mas atendido meu, fiz um pedido a ele, foi pronto me atender, já está sendo feito o meu pedido que eu pedi a ele, então não tem nada a cobrar. E gostaria, eu acho, vereador, no meu ponto de vista, tenho acesso livre a todos os vereadores, quero que vocês se perdoem se eu estou falando alguma coisa até demais, em todos vocês. Eu acredito, nós estamos aqui para nos representar o povo. Só que eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantas pessoas são escolhidas para o nosso município representar nós? Somos 13. 11 vereadores, seu vice-prefeito e o prefeito. Eu acho que sua cobrança da Guarda Municipal, tem visto durante o domingo, companheiro, quase o dia todo, cobrança todo dia, durante o dia, cobrando a Guarda Municipal, quero fazer o pedido ao prefeito, que eu acredito que volte essa Guarda Municipal para os atendê-los, mas para isso tem que ter um ato de, também para fazer seu trabalho. Eu acho, vereador, que nós temos que fazer o quê? Em vez da gente ficar aqui cobrando, nós se reunir pelo menos uma vez por semana, está lá o prefeito com as portas abertas a partir das 8 horas da manhã até 5 da tarde. Nós cobrar dele, nós estamos aqui a 200, 300 metros do gabinete do prefeito, nós se reunir, nós 11 vereadores, junto com o prefeito, seu vice-prefeito, e fazer nossas cobranças e poder nos dar a resposta aqui, àqueles que nos confiaram o nosso trabalho. Nós estamos aqui para fazer nosso trabalho de fiscalizar. Essa semana eu tive a oportunidade de estar lá no machorifado do transporte. O ano passado eu era secretário, era totalmente desorganizado. Essa semana eu tive a oportunidade de entrar lá dentro do machorifado, onde trabalha o Carlos e o seu Silas. A organização que está aqui lá, a limpeza, tudo bem organizado. Então, a gente também tem que falar, como o senhor vereador Djalma disse, a gente tem que falar o que está acontecendo também de bom. Nós estamos com 100 dias da nossa administração, nós temos que dar um pouquinho também para o prefeito agora, que pôs o seu secretário em todas as suas posições, em seus lugares certos. Eu acho que ainda não estamos naquela hora de nós ainda ficar criticando, cobrando. Agora que a coisa começar a caminhar, sempre todo mundo critica, as coisas só começam a caminhar depois do carnaval. Então, acho que agora nós temos que dar carta branca ao nosso prefeito. Ele começou o seu trabalho agora faz, como a Vossa Excelência disse, 100 dias. Eu acho que nós temos que dar essa prioridade a ele. Um prefeito que jamais na história eu vi, que está ali para atender todos os seus eleitores, das 8 da manhã às 5 da tarde. Isso que eu nunca tive oportunidade de ver, estou vendo. Como tem acesso livre que o gabinete do presidente tem do gabinete do prefeito. Eu acho que vamos tirar uma reunião entre nós, 11 vereadores, vamos sentar com o prefeito e o vice-prefeito. O que tiver certo, vamos fazer certo. O que tiver errado, a gente não vamos deixar o prefeito. Nós estamos aqui para fazer o serviço bem feito, não para errar. E Vossa Excelência, o Porfírio, seu vice-presidente dessa casa, o senhor tem cobrado vários serviços, a gente vê que hoje a gente temos o nosso município, eu acho que é o maior município da nossa região. Nós estamos com 100 dias. Então, 4 anos no mandato passado, teve época no mandato passado que a máquina não teve durante 4 anos o seu serviço. E hoje ela teve quase todos no município, em 100 dias, ela teve quase em todos já. Dando pelo menos o tampo buraco naquela coisa mais difícil para podermos atender nossos alunos, para não parar os ônibus nas partes mais críticas. E Vossa Excelência tocou uma coisa muito importante, que eu faço questão que o vice-presidente está aqui da associação do bairro Vila Nova. Eu fui a pessoa que foi pedido do presidente que está aqui da associação para que eu pudesse fazer uma associação para entregar o bairro Vila Nova. O senhor tem feito, agora um pouco 100 dias, crítica da presidência do bairro do Baixão? Cobrança da associação do bairro do Baixão? Pois é. Então, a gente, quando a gente entrega uma associação para a comunidade, eu acho que a associação ela tem que fazer o quê? Fazer o possível para cuidar daquele, do bem que eles quis para ser... Quantos que me criticou para que a gente pudesse entregar a associação para eles? Então, acho que nada justo que a associação tome conta do seu espaço que tem entregue a ela. Justo, sim. Eu acho que, inclusive, lá ao lado do Complexo Esportivo Vila Nova, é que a gente vem cobrando aqui, às vezes a gente vê crítica de vereadores, crítica de outros, mas eu acho que a população nos tem que nos ajudar a administração também. Está vendo que é um espaço público, que ali as crianças têm jogam seus futebol, por que tem que ficar jogando entulho, lixo lá dentro do Complexo Esportivo? Eu acho que a população tem nos que nos ajudar. Eu falei para o meu vizinho da minha casa ontem, que, de um assunto passando para outro, a questão do... Ah, Marquinhos, você é vereador, mora aqui de frente, nossa casa, está vendo aí cachorro destruindo lixo? Eu falei assim, ó, a senhora está errada. Por quê? Acabou do caminhão de lixo passar, encheu a lixeira de lixo, e o caminhão só passaria no outro dia. Então, quem que é errado? A população também tem que nos ajudar, gente, a fazer administração. Estou aqui para atender. Fui eleito pelo povo para nos atender todos os seus pedidos. Mas a gente também temos que também falar um pouco do que é da verdade. E voltando à questão, vereador, eu acho que o senhor tem que ter acesso em todo o seu setor, as portas estão abertas para você, como está para mim. Eu acho que ficar criticando não é hora ainda. Só isso que eu tenho para dizer, Vossa Excelência. Pode falar? Não, esperando você terminar de falar, para mim, acho que você interpretou errado. Aí eu preciso esclarecer melhor, né? Só para ficar claro. Então tá, pode falar depois. Ô, nobre vereador, eu queria deixar bem claro para você que aqui não tem atrito, não tem conflito. Aqui é a cobrança. Aqui, quem estava lá perto da Policlínica, você deve ter passado por algum dia lá durante esses 120 dias de governo. Eu não sei se você percebeu, entendeu? A gente cobra, é o que o povo cobra e tem razão. O que as pessoas cobram da gente sem razão, você não leva adiante. E aqui não tem ninguém chegando ao prefeito, não. Eu estou levando a público o que eu estou sendo cobrado. Só isso, entendeu? Eu queria que você, ao invés de ficar... frequentando o gabinete, ficasse lá na hora, lá no João Barbalho, onde as crianças do Galo, do Pessegueiro, do Tapiché, onde os pais estão ali, estão apanhando café, estão trabalhando na roça, e estão preocupados, com medo dos filhos deles serem atropelados. Queria que você ficasse ali um pouquinho, 10 minutinhos. E queria que você ficasse na esquina da policlínica ali, para você ver os carros transitar. Risco de multa, risco de uma batida, por causa de uma placa de R$50, R$100, entendeu? E tem mais coisas. Só que, tipo assim, às vezes a vida da gente é tão corrida que, para você ficar ali, a gente sabe que o prefeito viaja, a gente sabe que o prefeito vai em busca de recursos para o município, então não dá, e a gente trabalha também, então não, às vezes não coincide. Mas eu queria que você tirasse amanhã, na hora do intervalo, na hora do almoço, ficasse lá uns 20 minutos lá, para você ver como que está e o que está acontecendo, e respondesse, passe para os pais das crianças que estão ali correndo risco de morte. Não é risco de vida, não. Vida é coisa boa. Estão correndo risco de morte. E queria que você ficasse perto da policlínica uns 20 minutinhos também. Agora, o mecanismo que eu tenho para levar as indicações até o prefeito, até o secretário, é as indicações. Sabe por quê? Amanhã... eu tenho que comprovar, eu estou cobrando, porque é muito fácil. Ah, não, ninguém cobrou da gente, por isso não aconteceu, o pedido não chegou aqui. Então, a indicação é uma forma formal de você levar o pedido. O senhor prefeito, ele já foi vereador, e ele fazia indicação. O grupo dele lá, que está lá hoje, o Alexandre Fraga, eles também já foi vereador, eles faziam. E hoje, seu vereador, só queria que você pensasse um pouquinho que hoje não tem oposição, não tem cobrança, não tem injustiça, igual teve no mandato do Amador, igual teve no mandato do Joaquim. Porque se tivesse, as coisas estavam muito mais feias. Entendeu? Não tem vereador fazendo oposição aqui, não. Pedir documento não é fazer oposição, não. Fazer indicação não é fazer oposição, não, vereador. Então, eu acho que você tem o seu trabalho. Quando o teu trabalho é feito individual, visitar o gabinete, tomar café, ir lá, é uma coisa bonita, uma coisa boa. Se você está conseguindo resolver, continue, segue em frente. Mas eu acho que você não deve dar palpite na forma do outro vereador trabalhar, porque cada um tem a sua forma. Agora, quando eu falo que a gente deve trabalhar em grupo, como eu já vi aqui o Foca falar, outros falar aqui também, é grupo. Vamos unir para resolver um grande problema. Essa questão da cartilha, eu cheguei à conclusão que, a maioria das vezes, o povo está sendo passado para trás, está sendo feito papel de bobo, entendeu? Então, a questão da maternidade, vamos unir, vamos resolver. Não é problema de um, é de todos. Agora, o trabalho do dia a dia, onde eu passei hoje, eu tenho certeza que você não passou, entendeu? Então, tem que respeitar o trabalho do vereador. Muito obrigado. Vereador, você entendeu? Senhor presidente, senhores vereadores, é por questão de ordem, não é pela ordem. É porque, senão, vocês ficam polarizando e... mas, assim, vamos pela ordem, então, vamos apartear. O senhor faz uso da palavra, depois o senhor volta e a gente dá sequência aos trabalhos. Então, agora eu posso dar... Vereador, ninguém falou que quem está aqui para xingar o prefeito, não. Eu falei que nós, para se unir com o prefeito, não falei para xingar, falei para se unir o prefeito, para fazer um trabalho, questão da guarda, questão do hospital. E outra coisa, vereador, você falou que eu não tenho presença no João Barbalho, está aqui o Cangerê Notícia, que não deixa mentir, que a Roseli me pediu um dia para que podemos dar resposta. Eu falei com o secretário de obra, Valdinei, está aguardando. Só chegar a massa asfáltica quente para pôr os quebra-mola de frente à escola, falei com todas as professoras da escola João Barbalho, e não está aí a questão. A gente vê, sim, os alunos correm risco, sim, mas também eu acho que todos que estão passando ali estão respeitando as crianças de um modo geral. Não estão também correndo tanto risco, assim, questão de vida, não. Igual a Vossa Excelência falou, não. E a questão que você falou que tem que respeitar o trabalho do vereador, eu acho mais que justo. Não estou desrespeitando o trabalho dele. Eu estou só apenas dizendo o que realmente ele foi falado e eu estou falando no meu ponto de vista. Não quis criticar o trabalho dele, cada um faça o seu. A única coisa que a gente não podemos errar aqui é fazer o certo, trabalhar em benefício do povo. E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, eu tive a questão semana, falei que vou deixar bem claro, temos ali o secretário do esporte, que está fazendo um ótimo trabalho, com as nossas crianças, vai começar início, agora acho que o mês que vem, né, João, lá no Campo Grande, com as crianças. É um trabalho que já o secretário já vem mostrando o seu trabalho como secretário do esporte. E nós estamos aqui para dar um apoio se precisar a ele. Eu falei que eu gostaria de deixar bem claro que o meu trabalho vai ser transparente e não vou dizer somente a verdade, não quero esconder nada de ninguém. A questão de, até no começo do meu mandato, eu olhei com mal vista o secretário do prefeito Dijan, que está sentado aqui no plenário. Hoje, o que eu tenho acompanhado o meu trabalho, vejo o trabalho que ele tem feito e nos ajudado no momento do nosso momento difícil que tenha passado. Então, senhor Dijan, o que eu tenho que te falar para você, que o que eu falei no passado... Já me retrato nesse momento. Muito obrigado, presidente. É, vereador, às vezes, eu até entendo, quando a pessoa erra, tem que voltar atrás mesmo. Mas só que Vossa Excelência muda muito. Eu fui vereador com Vossa Excelência 8 anos atrás, nós abraçamos a sua causa para entregar o complexo esportivo da Vila Nova para uma entidade, nós trabalhamos e tal. Vossa Excelência deixou o mandato, não foi eleito, me cobrava incansadamente para poder tirar o complexo esportivo das mãos de quem você quis que ficasse. Então, tipo assim, tem que fazer as coisas com os pés no chão, entendeu? A gente não pode se emocionar com a brisa, entendeu? A gente tem que fazer com os pés no chão para depois não arrepender, entendeu? Então, Então, você vai me desculpar, eu sou parceiro de qualquer vereador aqui para poder unir e fazer o que for certo, o que for bom. Eu não quero errar. E se eu errar, pode chamar atenção, não tem problema. Mas também não pode ficar mudando. É, ontem era de um jeito, hoje é de outro, amanhã é depois. Então, vai me desculpar aí. Quando envolve... só eu sei das cobranças que eu já recebi. Eu acredito que ninguém recebeu as mesmas cobranças que eu recebi. Eu acredito que eu também não recebi as mesmas que os vereadores receberam. Então, a gente sabe onde pesa, né? Então, vamos lá. Leo. Boa noite, senhor presidente. Senhor Marquinhos, Vossa Excelência. Eu não estou aqui para criticar o prefeito, não. Estou criticando, não. Apenas estou fazendo um pedido em nome do povo. Eu estou aqui para trabalhar, entendeu? Meu povo me cobra, eu tenho que passar a necessidade do povo. É meu dever, é minha função, né? Eu jamais vou criticar o prefeito. Eu estou aqui para trabalhar, seja do lado do prefeito, seja do lado do povo. Estou do lado do bem do povo. Estando do lado do povo, entendeu? Jamais eu vou criticar o prefeito, né? É isso aí. Elio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente Porfírio. Boa noite a todos os vereadores, a todos que estão aqui presentes. Senhor presidente, o vereador Djalma estava falando da questão do lixo lá do Coco do Ouro. Lá no Portal dos Ouros, lá tem um loteamento que já passou para a zona urbana já faz muito tempo. Lá não tem problema com lixo. E o problema mais sério de lixo que está tendo é num loteamento que foi feito lá no Olavo. E esse loteamento também precisa passar para a zona urbana, porque aí o caminhão da prefeitura vai lá e faz o lixo conforme está fazendo lá no Porto de Fama, no loteamento. E está fazendo faz vários anos, muito bem. E outra coisa, senhor presidente, nós tivemos um problema sério no lago hoje, uma fatalidade de um jovem que faleceu aqui no lago. Eu acho que o prefeito poderia permanecer ali, principalmente das 7 às 5, um funcionário ali, fazer a limpeza ali, fazer o acompanhamento, se uma criança estiver nadando, se tiver um adulto, às vezes não sabe nadar, acionar a polícia, porque não é só o primeiro que falece ali no lago. Então, é uma situação complicada. E o prefeito podia colaborar ali, deixar um funcionário ali, trabalhando ali, fazendo a limpeza, e olhando esse lado para nós, deixar o sentimento à família desse jovem. E também, senhor presidente, a questão do Hospital São Vicente de Paula, conforme o vereador Isaías está falando, é um problema muito sério. Eu estava no PAN na sexta-feira, foi transferido uma gestante para Alfenas, um médico para fazer o acompanhamento de uma gestante para Alfenas, para o Auxílio Velando, ele cobra R$600, porque tem que colocar outro médico no lugar dele, fora a ambulância, depois tem que ir lá buscar. Então, a situação é complicada, né? Precisamos fazer um convite para a Tita, para que ela viesse aqui na Câmara na segunda-feira, dar seu esclarecimento, para nós resolver esse problema o mais rápido possível. E também, porque foi votada a subvenção para o hospital de R$130 mil, foi passado R$41 mil, então, no meu ponto de vista, tinha que ter passado também de janeiro, fevereiro, março, nós estamos terminando abril, então, foi passado só um mês. Então, fica difícil também, nós temos que conversar com ela para resolver esse problema o mais rápido possível. Ela fazer esse convite para que ela venha aqui na segunda-feira para nós resolver esse problema, se possível, o prefeito também, a secretária de saúde. E também, senhor presidente, lá no Coco do Ouro, a parte de iluminação pública, que é a prefeitura hoje, que é a responsabilidade da prefeitura, o pessoal liga no almoxarifado e não está resolvendo. Então, o pessoal do Coco do Ouro tem que ligar no 3853-1995, que é a Secretaria de Obras aqui de Campos Gerais, que tem uma funcionária excelente, que é a Sandra, que faz esse atendimento, ela deixa agendado, depois o Lielson vai lá e faz a manutenção do reator, da lâmpada, que tem feito muito bem no nosso município. E cobrar, eu cobrei também a semana passada, lá na saída ali do Jacarezinho, na rua projetada E, a limpeza dos bueiros ali que está tampado, a saída ali faz mais de um ano que não faz a limpeza ali. Então, pedi mais uma vez para o João Carlos para que resolva esse problema aí, porque ali foi no mandato do Amador, ali nós tivemos um problema sério com aquela rede pluvial, e se entupir com as manilhas ali, pô, vai agravar mais ainda. E mais hoje, senhor presidente, é só. E também agradecer ao prefeito que esteve lá no Coco do Ouro na quinta-feira, medindo a Praça da Matriz, juntamente com o secretário de Obras, teve na pracinha também lá do postinho que vai inaugurar breve. Parabenizar o prefeito, o secretário Valdinei Barbosa também, que está fazendo um ótimo trabalho. E pedir também para o secretário de Obras, para que essa estrada do Coco do Ouro até ali na ponte do Amadim está em péssimas condições, para que vê se passa a máquina o mais rápido possível ali para atender o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. No caso do lago, foi uma fatalidade, o espelho d'água é grande, é vasto. Certeza que o prefeito vai sensibilizar. Às vezes, disponível um guarda lá, porque a amenizar essa situação. Permanece franqueada pela Boteia. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e o público que se encontra. Falar sobre cobrança para mim, nem posso nem falar, porque eu ando a cidade inteira, sou cobrado demais. Sobre a guarda municipal, o povo tem cobrado demais mesmo. E sobre o bar da FIA lá, acho que cobrou todo mundo, viu, Porfírio? Porque lá, até conversei com o prefeito quinta-feira, ele falou que a máquina estava para Fortaleza, e semana que vem, o máximo, ele está arrumando a máquina, a estrada lá. Eu quero parabenizar também a Amanda, né? Pelo mutirão de ressonância, que ela ia fazer essa semana agora, aí por motivo técnico caminhão, vai ser feito dia 3, 4 e 5 de maio. Vai fazer uma... É um mutirão de ressonância, porque tem muita ressonância para fazer, então ela resolveu trazer esse caminhão para dar uma amenizada nos pedidos. E parabenizar o secretário do Departamento de Esporte também, que classificou as duas equipes de 13 e 15 anos na Copa Alterosa, viu? Parabéns lá e pelo trabalho seu lá. E dizer assim que vamos continuar unidos mesmo, Marquinhos, está certinho. Cobrança, ô Galo, sobre placa é muito fácil. Eu tive cobrança de uma placa também, só chega no Rodinei lá, ele coloca no outro dia. Eu pedi, não, então eu vou pedir essa placa para você lá, amanhã vai estar colocada essa placa lá na onde você falou. Porque eu pedi na avenida ali, descendo a Rua do Primos, entendeu? Lá não tinha placa também, os caminhões desciam na Rua do Correio. Eu pedi a placa, ele colocou a placa lá. Eu vou fazer esse pedido para você lá, descer na rua lá, vou pedir o pedido para colocar lá. Viu? Isso aí é porque, igual eu falo, é muitos pedidos. É muito pedido para pouco. Porque é muito pedido para pouco trabalho. Então tem que ser devagar mesmo, porque começando agora é difícil. Vereador, eu te agradeço o apoio. Não, né? Te agradeço de coração. Fico feliz se ele te atendeu o seu pedido. Porque a gente não pede para a gente. Você também não pode confundir as coisas, pessoal com público, né? Mas Vossa Excelência trabalha no Correio já há muito tempo. Você conhece a história do bairro Alta Vila, e é um caso simples de resolver, né? E igual do lixo. Foi praticamente 3 anos cobrando diariamente. Aí começou a atender lá, graças a Deus, fiquei muito satisfeito. Aí colocaram nas redes sociais: parabéns, secretário, você não sei o quê, você não sei o quê. Durante 4 anos tomando burdoado, entendeu? E agora as placas de sinalização nas ruas lá, mesma coisa. 3 anos, 4 anos cobrando. E o dia que até na cabeça, não tiver nada para fazer, que lembrar do povo lá, vai colocar as placas. Aí o Correio vai atender lá. Aí, quem sabe, né? Eu fico triste, porque aonde tem muito dinheiro, está igual urubu na carniça. E aonde tem simples coisas de fácil de resolver, barato, a gente tem que ficar cobrando dia, noite, segunda. Eu não incomodo em cobrar, não. Entendeu? Seu copo. A gente fica triste que os pagadores de imposto são a população. E eles cobram da gente. Como eu vou lá 2, 3 vezes por semana, Galo, e as placas? O que mais que eu faço? Você tem razão. Você tem razão mesmo, Galo, porque o atendimento das cartas chegar lá foi através de mim mesmo lá no Correio, porque lá é considerado como rural. Então, eu falei assim, não, gente, vamos entregar, porque o povo precisa que chegue as cobranças nas casas, né? Infelizmente, é cobrança, hoje não é carta mais. Mas faz muita falta nas placas lá, principalmente para Correio, Copasa, CEMIG, e o povo vem de fora. Você tem razão, te apoio no que você precisar, isso também. Tamo junto. A gente cria um vínculo com o povo e esse vínculo fica. Aquele bairro foi comercializado sem ter água, entendeu? A gente teve presente, tem registro de foto, de ofício, junto a Copasa, junto a PEMEX, o senhor Pérex, que é o proprietário da empresa. Cobrança em cima do mandioca na época para atender com caminhão-pipa, para fornecer água para o pessoal. E a nomenclatura nas ruas nós colocamos. E hoje o que falta? Só as placas. E sim, não coloca, entendeu? Isso aí, muito bem. Muito obrigado. Pois bem, boa noite a todos. Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, secretários presentes, pessoal, amigos. Eu queria falar o seguinte, eu queria que o presidente pedisse para a secretária ler aquele ofício normativo que o promotor mandou para a Câmara das diárias, se o senhor puder. Mas, deixa claro que foi mandado em dezembro... No finalzinho da legislatura passada, só para... Se o senhor puder. Anterior. Isso, não foi nessa legislatura, não. Está lá embaixo, com o Saulo. Eles mandaram, remeteram para a secretaria em dezembro de 2016. Porque às vezes, Porfira, né, ninguém fala, não. O presidente sabe aí. Tem uma instrução quase assim... Para mim já está bem claro, que entendo um pouquinho. O promotor de justiça acha que não é função do vereador ir atrás de recursos, sim do executivo. E já tem, conta vereadores do campo do meio, já tem ação proposta para devolução de dinheiro em trâmite na comarca. Então, não tem problema nenhum, usa, mas pode ser que dê problema. Isso não significa que vai dar, que manda o juiz. O promotor está pedindo a devolução. Não significa que o juiz vai acatar. O que o nobre Edil está salientando é fato, houve um abuso, houve um endividamento até, posso dizer dessa forma, na presidência do senhor Alexandre Flávio, extrapolou todos os limites da razoabilidade. E o bem lembrado pelo nobre vereador, o Ministério Público notificou a essa casa que foi bem claro e deixou claro, não existe uma proibição, mas ele deixou claro que tem que ser uma forma equilibrada, até porque, da mesma forma como ele deixou claro no ofício que ele remeteu a nós, que não é função do vereador, o vereador não tem missão institucional. Então, nós temos equilibrado muito, equacionado. Talvez vocês não saibam que o saldo da Câmara Municipal hoje é de R$170 mil, terminando o mês. O ano passado, nesta mesma época, estava suplementando. Então, essa é a realidade. Que, às vezes, vocês... Foi muito bem lembrado, nobre vereador. Você vê nas redes sociais o seguinte. O presidente devolveu tanto. Vamos ilustrar por mim, para não citar os demais. O presidente Glauco Rabelo devolveu 50. Mas não falou que ele ordenou 1.900.000. Esse é que é o problema. Aí eu vi nas redes sociais, eu não entendo, eu tenho que admitir que eu sou curto nesse aspecto, às vezes em outros também, mas no momento esse que está salientando. A Câmara Municipal recebeu do presidente X R$100 mil, mas aquele mesmo que postou não sabe que ele ordenou 1.800.000. Aí é que está essas diferenças. Tem problema, é próprio, notório. Senhor vereador, deixo colocado na próxima para ler, deixo nas redes sociais. O Ministério Público deixou claro que tomasse cuidado, praticamente mandou um recado para que proibisse. Mais ou menos assim. Eu entendi por isso. Agora, a outra legislatura, eu não tenho conhecimento quanto gastou. Não, a gente tem acompanhado. Por exemplo, ele citou... Não é do meu. Não, perfeito. O nobre vereador e vice-presidente, ele fez um exemplo muito pequenininho. Nos 3 meses que nós gastamos R$8 mil, praticamente eles gastavam 25 ao mês. Então, isso está explícito ali. Isso não tem nada escondido, nada. Como eu falei agora mesmo, a gente fala, a gente acerta, e está, claro, a Câmara é aberta o dia inteiro. Tanto é, o senhor vereador já pediu aqui, ninguém precisa requerimento, não tem protocolo. Chegou, eu queria ver isso e pronto, acabou. Eu faço, direciono a todos os vereadores e deixo na... Aurinha, amanhã você pega lá embaixo, passa para todos os vereadores e torna público também. Eu queria salientar também que, às vezes, nós estamos confundindo. Eu sei muito bem meu lugar. Porque o prefeito é grande, mas não é dois. Então, se a gente, por exemplo, achar que a gente tem algum poder de executivo, as eleições daqui 4 anos estão aí. Vamos candidatar a prefeito. Tá joia? Um abraço a todos vocês e boa noite. Seja à vontade. Eu viajei a questão de interesse para o município, entendeu? Peguei diária. Se em 2 anos eu não trouxer nenhum benefício para a nossa cidade ou para o nosso município, eu devolvo meu dinheiro que eu desfrutei da Câmara Municipal e largo meu trabalho de vereador. Esteja à vontade, Aloysio. Boa noite, senhor presidente, à mesa diretora, aos colegas e ao povo que está participando aqui. quero primeiramente avisar, eu acho que nem o Zé pediu para colocar um vereador para acompanhar a festa do peão, acho que o Porfírio seria o ideal, porque a gente vê que ele está cobrando direto, né, Porfírio? Então, para mim, se vocês concordarem, colocar ele, que fica mais todo mundo, para o povo ficar mais perto do prefeito. Né? Não, eu até conversei com o Zé, aí o Zé até me falou, não, fala para o Porfírio, que eu acho até bom, que fica melhor para ele, né, para acompanhar. E questão lá da Guarda Municipal, isso aí, no mandato passado, foi cobrado todos os dias, né, Djalma? Djalma, principalmente o Djalma, cobrou, e não deu. É, vamos ver se a gente tem conversado com o Zé está precisando, corredor aqui, porque lá tem o colégio, funciona à noite lá, não tem só um policial lá, né, e está de a pé ainda, não tem carro, até ele pelo tenente aqui pediu para a gente ver se nós, vereador, consegue com os deputados nossos, uns carros para a polícia, que eles estão sem carro aqui, parece que está tudo quebrado, e lá no corredor também não tem. O Marcelo está fazendo um ótimo trabalho, mas sozinho, mas de a pé, né? Vai indo até desanimar, se ler dá, desanima, mas ele é muito firme, não desanima. E questão do Córrego Duro também, negócio de esporte lá no Córrego Duro. A gente tem o campo do Ouro Verde lá, onde a gente implantou a escolinha lá. As crianças nunca pagam um real lá no campo, nem de água, nem de nada. Mas a gente sempre, até me falaram, Luiz, você acabou com o esporte no Corvo Duro. Não, eu falei, colocamos ordem, porque quem quiser jogar bola, eu pago as pessoas grandes, tudo tem que pagar, né? Porque senão não vai na frente. O campo do Cruzeirinho era tudo dado, acabou, virou em nada. O nosso está mais ou menos, não está bom. Mas a gente está correndo atrás de emenda de deputado para ver se a gente põe e continuar com as crianças agora. A gente fica muito satisfeito agora com o meu amigo Joãozinho, gosta que nem eu também de esporte, gosta dessas coisas, ele vai colaborar lá agora, vai colocar pelo menos uma vez por semana, né, Joãozinho, ver se o Célio vai lá para dar uma força para a gente lá. Só isso que eu tenho para falar. Muito obrigado. Não, pois é, o Célio é a pessoa ideal. A Secretaria de Esporte tem boas mãos, o Joãozinho gosta e conhece também da matéria. Então, quer dizer, juntou o útil ao agradável. Agora você está me dando essa notícia aí com o Célio. O Célio é de ponta, é ouro em pó. É, senhores vereadores... Só completando. Sim. Perfeito. Só completando aqui que... sobre a Guarda Municipal, o Aloysio falou, o Galo falou, os vereadores falaram, que no mandato anterior nós tivemos uma reunião na prefeitura com o prefeito, o doutor Maurício, eu, Aloysio e o Lio, e onde ele assumiu o compromisso com o Corregedouro de colocar na semana seguinte a Guarda Municipal lá. E foi fechado o acordo com nós três vereadores e terminou o mandato, ele não colocou nada. Certo? Por isso que eu tenho... Nós cobramos muito no mandato anterior, nós tivemos muita dificuldade com a segurança, tivemos muito problema no Corregedouro, que hoje, graças a Deus, ele resolveu, não digo 100%, mas 90% está resolvido o Corregedouro com apenas um policial. Apenas um policial. Mas a Guarda Municipal, eu tenho falado muito, nós cobramos muito do prefeito anterior, e no início do nosso mandato, ele assumiu o compromisso, e como falei... que de colocar na semana seguinte, e não colocou, terminou o mandato e não foi colocado a Guarda Municipal dentro de Corregedouro para ajudar na segurança. Perfeito, senhor vereador. Eu entendo, parece que é unanimidade o assunto da Guarda Municipal. Mas eu entendo também que o prefeito deve sensibilizar, deve sentar, resolver essa situação, com certeza, porque vem de todos os setores, então é uma matéria que não vai ter como fugir dela. Senhores vereadores, aqui está as matérias foram distribuídas, está a lei de diretriz orçamentária, ela vai ser discutida, eu entendo que deve aprofundar mais. Essa matéria, o projeto de lei 015, que concede permissão ao espaço público, são dois projetos, que é o 015-17, que é a permissão da concessão do cemitério e da rodoviária. Vocês, eu não sei se vocês estão aptos a votar, se entendem que deve votar ou não vai votar agora. Tem uma emenda do vereador Djalma que está em conta em discussão também. Aí o plenário é soberano. O que vocês entenderem, nós vamos acatar. É porque tem o projeto esse, O 015 é qualquer, Aurinha? Concede o que ele para mim aí? Da rodoviária. Vocês estão aptos a votar na matéria, na primeira? Pode votar a primeira, tem a primeira, tem a segunda do projeto, depois tem os pareceres, né? Senhor presidente, eu entendo que primeiro nós deveríamos discutir a forma que vai ser concedida, certo? Para depois a gente aprovar. Igual eu falei, a questão do velório. Estive lá essa semana, precisa de fazer a mudança. A questão da rodoviária, ela tem que estar disposta para atender a população. Nós temos ali a feira livre no domingo, não tem banheiro disponível, lá pode atender. Então, acho que nós temos que discutir a forma que vai ser, né, para depois aprovar. Na minha opinião. Pois é, essa é uma opinião sua. E os demais vereadores? Não foi votado, nem foi distribuído. Pode ser votado primeiro, segundo, terceiro do projeto ou com dispensa do prazo regimental na próxima ou nas que vocês acharem melhor. Esse projeto aqui, senhor presidente... Tem uma emenda sua, né? É, tem uma emenda minha. Mas ele já foi colocado, já faz mais um mês que ele está aqui. Toda semana. Não, pois é. Ele fica... empurrando para outra semana. Ele... Deixa eu ver qual que é a data. Ele foi distribuído quando? Três semanas. É, faz quase... Fica a critério de vocês. Se vocês quiserem votar com dispensa de interdito regimental, ou seja, do prazo regimental, vocês é que sabem. Não é melhor conversar e aprovar o projeto? Vocês acham melhor deixar acontecer para depois tentar remediar? Entendeu? Pois não. Eu acho, opinião minha, gente. Eu acho, com todo respeito, o conhecimento de vocês também, mas eu acho que lá não pode ser passado assim, não. Eu acho que tem que ser para as empresas, mas tem que ter a licitação. Tem que ter a licitação presa lá, ou fazer um contrato, despagar, mas pagar, porque já tem empresa lá, não sei, não estou afirmando se é a Gardene nem se é a Santa Terezinha, que já faz um ano que não paga o aluguel lá. Agora, lá é espaço público. Eu acho que devia, porque se tem da prefeitura, tem que ter uma rendinha. E outra coisa, vai ter que pôr uma pessoa para tomar conta lá. E quem que vai pagar isso? Vai ter que pôr uma pessoa lá para pagar mais como estava lá? Aquela rodoviária estava caindo, se não é eu, um ano passado, falo e falo com orgulho. Se não é eu ir lá no SEASA e chamar o doutor Maurício e chamar o Ronaldo, não teve um dos vereadores que foram lá para tomar providência, a rodoviária estava caindo, todo podre, estava caindo. Eu que chamei o doutor Maurício, pus ele no carro com o Ronaldo e levei ele lá. E olhei, olha como é que está isso aqui. Aí o doutor Maurício, na hora, até assustou, falou assim para mim, olha, nossa senhora, eu não acredito que isso aqui está desse jeito. Inclusive, chamou o Valdinei Barbosa lá na mesma hora para ele olhar. Quando foi na segunda-feira, levou pipa, levou tudo lá para limpar lá. Então, eu acho que lá, passar para uma pessoa, tomar conta e ir votando desse jeito aí, sou contra. Eu não voto. E eu acho que... E o velório é a mesma coisa. Então, quer passar lá para a Gardênia, para quem, qual empresa do ônibus que seja, tudo bem. É município, nós temos que respeitar o prefeito está lá, mas nós também estamos de cá para olhar o que é certo e o que é de errado. Sou companheiro nas coisas certas, aquilo que for certo, nós travessa o oceano junto. Mas eu não travesso um copo d'água nas coisas de errado. Então, eu acho, no meu entendimento, se eu estou errado, vocês não me acompanham. Mas se eu tiver certo, vocês analisam certinho. Porque aí, ó, pra você ver, se nós tivéssemos analisado certinho, não está dando esse problema que nós estamos passando aí. Perfeito. Então, o projeto está em discussão. É válido. Isso. Antes de discutir, se nós tivéssemos discutido e analisado certinho, não estava dando esse problema que está dando lá no hospital. Então, eu peço para vocês olhar certinho, vamos pegar firme. Lá, vai lá, vamos. Nós vê quanto que é o que vale um aluguel daquele lá, quanto que é. Estava alugando por R$400. Os dois lá por R$800 para a firma. Ele já faz um ano que não está pagando e não está limpando. Vai lá para vocês verem a porquice que está lá. Inclusive, a semana retrasada, eu tive que ir lá e chamar eles lá para limpar a rodoviária. Para limpar a rodoviária, que estava uma sujeirada imensa. Estava uma coisa vergonhosa. Então, eu acho que nós devíamos deixar, então, para a semana que vem, se vocês concordarem, meu voto já é não. Então, eu não sou dono da verdade, nem estou pedindo para vocês me seguirem, não. Mas eu acho que o melhor para o município é nós olhar certinho e ver o aluguel lá, ou fazer um contrato, se vocês estiverem de acordo com a firma, e nós prestar atenção no que está se passando lá, ou fazer uma licitação, porque é a primeira rodoviária que eu vejo que não tem um bar. Chega uma pessoa à noite de viagem, que queira tomar um café, que queira comer alguma coisa para acabar de seguir sua viagem, não tem um bar lá. E eu briguei muito para não deixar fechar. Mas entrou certo secretário para o MEI lá e eu não tinha voz ativa nenhuma, aconteceu que acabou fechando o bar mesmo. E, de fato, o bar estava dando alguns imprevistos mesmo e tal, mas eu era contra também fechar o bar. Então, eu acho que nós temos que olhar isso até semana que vem, se vocês acharem o melhor. Perfeito. Senhor presidente, o vereador Isaías está falando que não tem vereador que fez cobrança. Eu fiz cobrança na época, fiz indicação para a reforma daquela rodoviária. Eu fui lá, ouvi a situação que estava tudo podre, aquelas vigas. Então, foi feita a cobrança. Eu acho que esse projeto, do meu ponto de vista, também não deverá ser votado hoje. Deve analisar mais, deixar para a próxima semana. Senhor presidente. Pois é, são duas opiniões. Vamos, prefeito. Você, Isaías, não estava aqui na época, mas às vezes você estava no plenário e não prestou atenção, mas foi feito indicações e cobrança também. E no dia, uma semana antes de começar a reforma, o prefeito Maurício me ligou e falou: estamos atendendo a tua indicação, devido, de fato, está precisando mesmo, vai fazer um orçamento, nós vamos dar uma melhorada lá. Usou esse termo aí. Então, assim, é igual o Morro da Fia, o Morro lá dos Dois Pau. A hora que ficar pronto, quem foi que resolveu? Todos foram cobrados. E aí? Então... Certinho, seu Romulo Nascimento. Se cobrar é fácil. Quero ver, vai lá e pega no chifre do boi. Por que eu fui lá no Ceasa e peguei o Maurício por dentro do meu carro? Meu carro, que eu era só puxar saco, não era vereador, não era nada. Pus ele dentro do carro, pus o Ronaldo, entra aqui também você. E levei lá e resolvi instantaneamente. E eu não estava ganhando. Eu puxar saco, você sabe, não ganha, só fica puxando saco. Então, eu não ganhei nada disso, mas resolvi. Aquilo lá, eu falo que foi eu, é que nesse caminhão do lixo aí. Quem que bateu em cima? Tá aí, ó. Para não é verdade, então, mas quem correu atrás, fez o pedido também, foi eu que corri atrás, junto com vários vereadores aqui. Mas quem tomou a iniciativa? Foi do velório municipal. A janela. Tá aqui. Tá no site meu aí, se eu achar que eu tô passando na frente. Banheiro aqui na praça pública. Tá ali no site, desde fevereiro. Tá aí o presidente que viu que eu fiz a indicação. Está pedindo. Na hora que sair, aí nós foi nós tudo. Então tá só isso. Obrigado. Tá, ô, Joãozinho, o Célio vai vir trabalhar com a meninada? Vai. Beleza, hein? Mas já está certo? Ele começa quando? Já sei. Bondade. Aqui. Olha que bom. Senhores vereadores, a matéria é essa aí, tanto é a concessão do lado do cemitério e o terminal rodoviário. Vocês é que decidem aí o que é que vocês. A maioria dos vereadores, vou consultar o plenário, Djalma. Aloysio, senhores, então, próxima Eduardo, Porfiro. A forma mais equilibrada é fazer uma solicitação mesmo. Os senhores vereadores, Arimateia, Lázaro. Deixa para semana que vem, a gente reunir. Isaías e Rômulo. Aloysio, desculpa, Lil. Eu gostaria que chamasse... Os dois projetos, né? Tanto o da rodoviária quanto... Eles não foram votados, nenhuma já está distribuído. Mas aí tem que ser o último prazo. Só que aí não tem uma primeira do... Não tem jeito de votar três, tem que votar com dispensa. Mas, né? Senhor presidente, mas aí... Prazo regimental. Aí já acaba o senhor fazer uma reunião com os vereadores tudo aqui essa semana, para nós ver o que é o certo, o que é o errado. Que aí nós vamos já direto no prefeito e... Fizemos uma reunião com o prefeito também, se for preciso, para nós resolver certinho, que aí todo mundo vai ficar satisfeito, a população vai ficar, não vai ficar ninguém, vai ficar no prejuízo, e amanhã depois nós não vamos arrepender de ter votado. 27, está com... Senhor, prefeito. Eu acredito que deveria chamar o responsável pelos espaços, hoje, discutir... É vinculado à Secretaria de Administração, forma, né? A forma que está para ser concedida... E a gente discutir as mudanças que têm que ser feitas para o público que vai ser atendido com os dois setores. Porque depois vai ter as dificuldades. Aí vai ter que... Eu já conheço um pouco, sei como funciona. Pois é, mas então é só que... Convoca em reunião com... Fazer só uma observação, com o representante. Que aí na próxima o projeto ele entra em pauta de qualquer maneira. Ele tem que ser votado. Porque vai para... Perfeitamente. Aí entra o... Os dois projetos, tanto um quanto o outro, e perde esse espaço de três. Aí só pode votar numa sessão. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Obrigado a vocês, boa noite.